Eu acho essa música muito linda de pintinhos. Os pintinhos dizem piu, piu, piu quando sentem fome. Olha que coisinha mais fofa que eles são. A galinha busca o maiz e o trigo, lhes dá comida e lhes presta boa. É aquele pintinho das asas, que é de palminha. Ui, que monte de pintinhos! Que vamos fazer com eles? Os pintinhos dizem piu, piu, piu. Ai, um monte, amiguinho! O que vamos fazer com esse monte? Se inscreve no nosso canal, amiguinhos!